tua presença enche o meu ser com paz e alegria de viver. Tua presença me satisfaz, anelo tua presença mais e mais. Jesus, Jesus, quero derramar a minha vida em tua presença. Quero derramar da tua vida em mim. Quero entrar nas recâmaras do rei e adorar ao rei Jesus. Pra sempre adorarei. Quero derramar a minha vida em tua presença, quero derramar da tua vida em mim. Quero entrar nas recâmaras do rei e adorar ao rei Jesus. Pra sempre adorar.